Tava na contramão, sem noção da alta velocidade. Acordo da psicose de um sonâmbulo. Por osmose, acho a dose, certo local da cidade. Do hospital, corto o sinal vermelho, especulo. No retrovisor, não vejo os carros da confraria. Sem perseguição, que pena, na rua sou um aprendiz. Botada de dom, lembro do ombro com hemorragia. Sombo do nerd, virou tatuador da cicatriz. Reconheço que ele não quis me quebrar. Só uso uma carabina, puma 38 de precisão. Meus ombros são escombros com mais bombas que Bagdá. Radioativo nuclear é meu sangue em erupção. Vi confusão na saída de um show de uma cantora. Puxo o freio de mão, vejo segurança contra os loucos. Sangramento, espero um pouco, já chego de voadora. Não posso perder a chance de ou de trocar um soco. Ninguém entende o cara que desce do bar ensanguentado. Se repreende, se é capeta, que gigante, ignorante. Ele espanca quem tá na frente, dá socos pra todo lado. Tira os trocados, vai na banca e compra um refrigerante. Ele tá olhando pra casa, finge que cê não tá vendo, Zé. Com demônio não se faz contato visual, Zé. Aí, véi, é o King Kong, Zé. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Continuo na caminhada dos ofícios, são os ossos que eu quebro na porrada. Depois tomo Coca-Cola, quebra dieta, comemoro, se não teria remorso. Saí no braço, revigoro, isso não rola qualquer hora. Falta apenas 5 quadros pra chegar no hospital. Cara de mal curtindo o som de João Carreira e Capataz. Vejo um cartaz, anúncio de pão de queijo promocional. Por 3 reais tá bom demais, pra descer eu peço mais. Morto não faz dieta e tua meta é comer mais. Peço 15 no inferno, deve ter nutricionista. Ouça alguém gritando, sai desse corpo, Satanás. Pode arrumar nessa hora o padre exorcista. Pago de satanista, oh, levanto da cadeira. O padre sai correndo, não vou que era brincadeira. Ouviu alguém falando, esse é o King Kong do Opala. Eu virei tema de rap que um tal Papa Mike fala. O cara diz que é meu fã, que eu sou um novo justiceiro. King Kong é o Frank Castro na versão legal mineiro. Um pagodeiro com tantã, faz batidas de macumbeiro e canto sons de rap, paranoia, pesadelo. Bater dente, cerca na clínica, na HVM. Pergunta se o FM tem convênio. PSM não conhece minha história, só pode ser de Hong Kong. Me apresento, sou sargento Nascimento, King Kong. Que porra de som é esse? Eu tô sendo confundido. E essa cicatriz na testa e esse sangue de bandido na roupa. Cala essa boca, não paga de iludido. Esse sangue é do meu corpo, olha meu ombro fudido. Tô indo pro hospital que fica na Antônio Carlos. Se for no BH, eu passei lá, tem vários carros pretos. Fiquei com medo daqueles caras esquisitos. Filhos da puta tão na Arapuco, nerd aparecendo. Por isso não teve perseguição. Sabia que depois do ringue vou pra operação. Esse cara falado acha que eu sou Robocop. Observei sua cabeça com logo de pet shop. Escrito veterinário, pergunto, já fez corte? Em cavalo, manga largo, animal de grande porte. Dá risada o camarada, se oferecer um sigilo. Vou operar um animal com 3 dígitos de quilos. Seu início fique quieto, logo hospício na jornada. Que rumo ao precipício, pois seu vício é vitalício. Noticio, sacrifício, malefício. Temporadas recrutadas, novas caras pro exercício do ofício.